top DJ Maílson Absoluto, estremecendo a galera. decisão está tomada. Te vas a outro lugar. Quem sabe aonde irás e com quem estarás depois de mim. De repente, sem pensar, tu te vas daqui, sabendo bem. E não poderei viver se não estás aqui junto a mim. Se tu te vas, saibas que fica um ano a ponto de morrer. Ao ver essa distância, eu sozinho aqui. Se te vas de mim, se tu te vas de mim, se tu te vas, a vida não será nunca o que antes foi. Te juro que também jamais viu você. Se te vas de mim, se tu te vas de mim, se tu te vas, meu amor de mim. Se tu te vais de mim, se tu te vais, meu amor de mim, eu não serei feliz. Não, se tu te vais de mim. Porque essa indecisão é que me rompe o coração. Diga por quê. De repente, sem pensar, tu te vais daqui, sabendo bem. E não poderei viver se não estás aqui junto a mim. Se tu te vais, saibas que fica um ano a ponto de morrer. Ao ver essa distância, eu sozinho aqui. Se te vais de mim, só me quando eu escutar, guerreirão, vou tentando parar. beijei em todo lugar. Sei que você vai pensar, quando a nossa canção tocar, eu sei que vou te encontrar mais uma vez. Quando a noite chegar, DJ Silvinho a tocar, sinto que estou com você, amor, curtindo o povo tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som, meu amor, a saudade só me... Esse papo de...